A multidão daquele tórrido e abafado dia na Palestina simboliza a grande parada de homens e mulheres de todos os séculos. Aquilo que Jesus disse a eles, diz também a nós, e dirá a todos os mortais dos tempos vindouros. Grande parte daquela multidão era composta de pessoas destituídas de direitos espirituais, sociais e econômicos. A fome deles era muito grande, mas nenhuma de suas necessidades era tão grande como suas aspirações e anseios espirituais. Podemos conceder ao homem liberdade social e econômica, mas, se ele estiver sedento de comunhão e amizade com Deus, continuará vivendo como um animal, vegetando apenas. Olhemos para a prosperidade da civilização ocidental de nossos dias. Temos tudo quanto uma época de maquinarias pode facultar e oferecer, e, não obstante, o tédio e a infelicidade se têm avantajado como nunca, e o nosso moral tem decaído assustadoramente. Qual a razão? Não se acha saciada a nossa fome por Deus. Certo casal visitou um orfanato com o fito de adotar uma criança. Em conversa com um menino que queriam levar, contaram-lhe ao vivo muitas das coisas que certamente lhe dariam. Surpresos, ouviram do menino estas palavras: "Se os amigos só têm para me dar uma boa casa, vestidos, brinquedos, e outras coisas que todos os garotos têm, continuarei sempre aqui mesmo." Daí, a mulher lhe perguntou: "E o que é que você ainda quer aqui na terra, além de tudo isto?" E o garoto respondeu: "Quero alguém que goste bastante de mim." Eis a verdade. Até os garotinhos sabem que não é só de pão que vive o homem. Em Mateus 4:4, Lucas 4:4. O coração não se satisfaz com brinquedos, bagatelas e vitrolas. Fomos feitos pouco menores do que os anjos. Hebreus 2:7. E nossas almas nunca ficam satisfeitas com as cascas deste mundo que corre atrás de efêmeros prazeres. Nossas profundas aspirações e anelos só podem ser satisfeitos com uma renovada comunhão com aquele a cuja imagem fomos criados, Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todos podemos compreender a metáfora aqui empregada por Jesus, quando fala em fome. Por certo, alguma vez já experimentamos em nossa vida a dor profunda, as vertigens e o sentimento de desmaio que acompanham a fome intensa. Sabemos o que é experimentar a secura e o abrasamento da sede. Por isso, muito naturalmente sentimos despertada a nossa atenção, quando ouvimos Jesus dizer: "Bem-aventurados os que têm fome e sede." Mas, que felicidade haverá na fome e na sede? Bem, para começar, podemos reconhecer que fome é sinal de vida. Os defuntos não sentem fome nem sede. A Bíblia diz que por não sentir fome nem sede espiritual, você pode endurecer o seu coração como fez Faraó nos tempos do Velho Testamento. Esse é um dos grandes perigos ou enfermidades que podem assaltar a alma humana. Pelo pecado você pode endurecer o seu coração contra Deus, ao ponto de perder todo e qualquer desejo de se voltar para Ele. Então as Escrituras dizem: "Deus os entregou" em Salmo 81:12 e Romanos 1:24. Se você sente alguma fome, por pequena que seja, por Deus, em seu coração, e pela justiça, isso é sinal certo de que ele não está de todo endurecido e ainda pode ouvir a voz e a mensagem de Cristo. É sinal de que você ainda está vivo e é sensível à voz do Espírito. Aqueles que não têm nenhuma inclinação para Deus, e em nada anseiam pelo Salvador Jesus, nem têm sede das coisas do Espírito, estão mortos em seus delitos e pecados, e também são insensíveis aos estímulos do Espírito. São como defuntos, e correm o perigo de permanecer num estado de letargia espiritual que finalmente leva à morte espiritual. Certo senhor me contou que uma vez quase morreu de frio no extremo norte da América. Suas mãos já não percebiam mais nada, os pés ficaram amortecidos, e sentiu forte vontade de se deitar no gelo e dormir. Quando foi escurecendo, o frio da morte se avizinhava. Começou a pular e a correr vertiginosamente até estimular bem a circulação do sangue. Se não tomasse plena consciência de que estava a morrer e não fizesse algo no sentido de escapar da morte, teria morrido enregelado. Felizes aqueles que respondem ou reagem à voz do Espírito. Só eles podem esperar a fartura. A pessoa que sente fome é a pessoa normal. Os doentes e mentalmente anormais recusam alimentar-se, mas quem é normal busca alimentos. Neste sentido é que há uma bem-aventurança no sentir fome. É uma reação natural. A pessoa normal também possui fome espiritual. Davi disse: "Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus." Salmo 42:1. Isaías disse: "Com minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça." Isaías 26:9. Você, leitor amigo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para viver em comunhão com Ele, e o seu coração nunca se satisfará sem essa comunhão. Como o ferro é atraído pelo imã, a alma, em seu estado de fome, e atraída por Deus. Ainda que você, como milhares de outros, sentir no seu estado pecaminoso que o mundo é mais sedutor e mais a seu gosto, um dia, quiçá mesmo agora que lê estas palavras, verá que existe algo no âmago do seu ser que não se satisfaz com os encantos deste mundo. Então, como Davi, o salmista que provou as amargas seduções do pecado e as achou terrivelmente nocivas e nada satisfatórias, você virá dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1. O mal em muitos de nós está no fato de fazermos da felicidade a nossa meta ao invés de buscarmos algo mais elevado, mais grandioso e mais nobre. A infelicidade é como a dor, é apenas o efeito de uma causa subjacente. Não se vence a dor sem primeiro remover a causa. A dor e a doença andam de braço dado. A doença é a causa, sendo a dor o efeito. A infelicidade é efeito, e o pecado é a causa. Pecado e desdita andam juntos. No Éden tudo era alegria, paz e felicidade, enquanto lá não entrou o pecado. Depois a felicidade fugiu. As duas não podem coexistir. Que justiça ou retidão é essa que devemos desejar? Essa justiça a que Jesus se refere nesta quarta beatitude é uma experiência religiosa. Será como um êxtase misterioso que experimentam só alguns poucos, cheios de emoções cataclísmicas e de sensações espirituais? Essa qualidade de experiência religiosa, que não produz justiça ou retidão na vida, de nada vale. Sou o último a menosprezar a importância de uma experiência religiosa definitiva. Mas toda e qualquer exteriorização de religião que não crie em nós uma moral superior e um caráter semelhante ao de Cristo não serve para propósitos úteis e fará mais mal do que bem. Deus é santo, e todo o esquema da redenção tem por alvo a santidade. Também esta retidão, ou justiça, a que Jesus se refere, não é a execução meramente artificial ou mecânica de ritos religiosos. Jesus ensinou claramente a futilidade de um indivíduo se estribar em teorias religiosas sem praticar o cristianismo vital, quando disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Também não se trata dessa moralidade abstrata e especulativa, tão comum e constante em nosso meio. Muitos combatem o pecado nas plataformas e tribunas, mas deixam de reconhecê-lo em suas vidas. Condenam o pecado no governo e na sociedade, mas o toleram em seus corações. É pecado aos santos olhos de Deus tanto quebrar os votos matrimoniais como, para qualquer nação, fugir às cláusulas de um tratado ou convênio. Que retidão é essa, então, a que Jesus se refere e deseja que busquemos, como sedento busca água? A Bíblia nos ensina que Deus é santo, reto e puro. Ele não pode tolerar a presença do pecado. Todavia, o homem escolheu desrespeitar as leis e ordens divinas. Disso resultou ser o homem chamado pecador. O pecado imediatamente quebrou a sua comunhão com Deus. O homem se tornou um ímpio, transgressor, impuro e imundo aos olhos de Deus. Um Deus santo não pode ter comunhão com quem é impuro, pervertido e imoral. Portanto, o pecado quebrou a amizade com Deus. Na Bíblia, o homem nos é apresentado como alienado de Deus, inimigo de Deus, um pecador que está contra Deus. O único caminho pelo qual o homem pode de novo travar amizade com Deus e achar a felicidade pela qual suspira é buscar possuir uma retidão ou santidade que o recomende bem a Deus. Muitos têm buscado se emendar ou reformar para ganhar o favor de Deus. Outros mutilam seus corpos e se torturam, julgando que assim podem ganhar o favor de Deus ou merecimentos a seus santos olhos. Outros mais pensam que, fazendo penitências e vivendo uma vida bem moralizada, poderão justificar-se diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que toda a nossa retidão, ficando aquém do que exige o padrão divino, não passa de trapos imundos aos santos olhos de Deus. Há, assim, uma impossibilidade absoluta. Não podemos manufaturar a retidão, a santidade, ou a bondade que possam satisfazer a Deus. O melhor dos homens ainda é totalmente impuro aos olhos divinos. Lembro-me de ter visto um dia minha esposa lavando roupas. Dentro de casa as roupas pareciam muito limpas e brancas, mas, quando as colocou no varal, pareciam sujas e manchadas em contraste com a neve que caíra fazia pouco. Nossas vidas podem parecer às vezes moralmente muito boas e mesmo decentes, mas, comparadas ou contrastadas com a santidade e pureza de Deus, são trapos sujos e cheios de manchas. Apesar de nossos pecados e impureza moral, Deus nos ama. Ele resolveu prover uma retidão para nós. Essa razão porque ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Você já pensou por que a cruz se tornou o símbolo do cristianismo? É porque na cruz Jesus comprou a nossa redenção, ganhou e proveu uma retidão que não podíamos prover nem merecer. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Deus proveu, na base da fé, pela morte expiatória e ressurreição de seu Filho Jesus, uma retidão que é imputada a todos aqueles que a recebem. Isto quer dizer que Deus perdoa todo o nosso passado de pecados e quedas e transgressões. Ele passa uma esponja no quadro negro em que estavam registrados os nossos pecados e ingratidões. Ele toma os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, e os remove de nós tão longe quanto dista Oriente do Ocidente. O Deus onisciente possui essa capacidade única que o homem não tem. Ele tem a capacidade de perdoar. O Deus da graça se esquece de nossos pecados e os tira completamente, e eternamente, de sua memória. E nos põe diante de sua divina presença como indivíduos que nunca cometeram um pecado sequer. Na linguagem teológica isso é chamado justificação. A Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não nos é possível experimentar e gozar a verdadeira felicidade enquanto não estabelecermos essa amizade e comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus só a podemos ter através da cruz de seu Filho, Jesus Cristo. Deus nos diz, eu te perdoarei, mas só o farei aos pés da cruz. E diz ainda, terei comunhão contigo, mas a terei somente na cruz. Eis a razão por que nos é necessário ir à cruz, arrependidos de nossos pecados e cheios de fé no seu Filho, para podermos alcançar perdão e salvação.